Minha vida, meu problema. Chega aqui no setor que tá rolando churrasco, senão a vida logo vai acabar tudo, meu.